Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. André Cedês. O Mural de Ibicoara. Te telefonei depois da meia-noite. Mensagem mandei, tu não respondeu. Acho que tava aguardado, vim pra cá desesperado. Encontrei a sua amiga na frente da sua casa. Quando fui ver, fiz ela de dublê. Aí, porque me deu um max, só que eu tô no carro. Com a amiga dela no quarto. Só que eu tô no Tiago Tiago, com a amiga dela no quarto, mãe. Tá se achando Salvador? Olha porque me deu um vago. Eu tô no Tiago Tiago, com a amiga dela no quarto. Com a amiga dela no quarto, mãe. Com a amiga dela no quarto, hoje telefonei depois da meia-noite. Mensagem mandei, tu não respondeu. Acho que tava marcado, vem pra cá. Eu encontrei a sua amiga na frente da sua casa. Quando fui ver, fiz ela de dublê. Achando o buquê, me deu um barco, só que eu tô. Bora, Tássia! Eu tô no Tiago Tiago com a amiga dela no quarto. Tá se achando bebê? Olha porque me deu um vato. Eu tô no Tiago Tiago com a amiga dela no quarto. Se inscreve no canal da La Fúria, aê bebê! Com a amiga dela no quarto. Na cabeça, olha o swing, olha o swing, vem que vem. Eu te telefonei, ou depois da meia-noite. Mensagem mandei, tu não respondeu. Acho que tava marcado, vem pra cá. Encontrei a sua amiga na frente da sua casa. Quando fui ver, fiz ela de dublê. Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Tá se achando Yasmin? Vai, vem, vai, vai, vai. Olha que joga, ô, joga. Tá se achando Salvador? Tá se achando. E quem gostou, pega o licor aí.